Bootcat, um cast do João Gata com entrevistas a pessoas que valem muito a pena. Olá, bem-vindos a mais um podcast com o João Gata, um espaço onde eu entrevisto pessoas que me considero e que eu acho muito importantes para, olha, para, pelo menos para mim. Agora, para os outros, logo ficou a saber, depois de uma conversa, não é? Se ficou a gostar ou não. Comigo está a Fátima Rolo Duarte, que faz parte da minha adolescência, não diretamente, mas por interpostas pessoas, no plural, ou seja, a família Rolo Duarte, muito conhecida, que teve uma importância enorme na altura em que eu era adolescente, portanto, em que eu lia muitos jornais, como o Sete, essas coisas todas e tal, onde o teu pai, Rolo Duarte, também, uhum. Não, onde a tua mãe depois foi diretora, chefe de redação, a primeira chefe de redação portuguesa. E não a foi ideia do Sete foi do Sete. Meu pai. E a ideia do Sete foi do teu pai. Eu também tive uma ligação fugaz ao Sete no rebranding daquilo, numa altura interessante, onde eu também trabalhava em publicidade. Como o teu pai também trabalhou em publicidade. Também trabalhou em publicidade. Escrevia revistas, não é? Uhum. Ele também era o homem de Sete Instrumentos, mas já lá vamos. A tua mãe, muito importante, porque foi a primeira jornalista de desporto em Portugal. Foi, sim, senhor. Mas eu conheci foi os teus irmãos, dei-me muito bem com o teu mais velho, o António Manuel. Eu ia às quartas-feiras de Benfica, quando ele as fazia. O António Manuel tinha um sentido era, de humor, opa, impagável. Fantástico. Estava ligado aos discos, à música, às edições, e uhum. Eu também queria ser músico na altura, fui mais tarde, depois um bocadinho. E então tínhamos grandes conversas acoloradas ali, uma coisa interessantíssima. Depois o teu irmão Pedro era da minha malta, nunca fomos amigos, é o que é engraçado. Somos da mesma idade? Mas somos da mesma idade. E então íamos aos mesmos locais, principalmente do Bairro Alto. Então tu és o meu irmão mais novo. Eu sou o teu irmão mais novo. Infelizmente os dois já desapareceram já. E ficou o matriarcado Rolo Duarte aqui, não é? Ficou. Com toda a sua verve. Tu és uma lata de coisas, és... Uma chata. Não, pelo contrário, as pessoas divertem-se muito, ou não. Ou não. Com aquilo que tu costumas desenhar nos jornais diários, rabiscar com uma bica emprestada, já me contaste, já lá vamos. Mas também és designer que gráfica, és ilustradora, és videasta, posso dizer isto, porque és uma artista videográfica. Faço vídeos, adoro. Sonorizas mais os vídeos do que os filmes, não é? Sim, se eu posso dizer isto. É interessante. E também escreveste um livro muito engraçado, e se calhar quero começar por aí. Onde Estás? Que não é uma pergunta. Não, mas parte de um conceito muito interessante. Escrevias cartas para os homens, cartas de amor, não era? Para os homens que não conhecias. Que não conhecias ou que não conheceste? Que não conhecia de todos. Que não conhecia. Então explica-me lá. Nem queria conhecer. Ah, não? Então era. Não, era tudo inventado. Mas eram de amor ou de ódio? Eram de solidão, não é? Porque é um livro sobre a solidão. A solidão extrema. Não é? E o sofrimento sobre que está associado à solidão extrema, à incompreensão, à luta pela abertura de uns para os outros e o não encontrar essa abertura. Não é um livro muito alegre. Não, não, eu escrevi assim de rajada. Aquele livro foi... aquele tinha 800 e tal páginas e depois eu fui cortando. Cortei. Cortaste amores ao fim. Cortei aquilo que achava que não interessava, que não me interessava. E ficou uma narrativa toda ela cortada. Ou seja, não há um contínuo. Aquilo é um descontínuo completo. E então, na altura, na editora onde eu editei, que foi a Oficina do Livro, disseram-me, eu disse, eu quero ir ao Acontece. E disse, não, nunca nenhuma pessoa da nossa editora foi ao Esquece. E claro que fui ao Pinto Coelho. E foi muito bom, muito, muito interessante. Porque ele insistia... O Magazine Cultural Diário, sim, era o Acontece. Na Europa, sim, era o Acontece. E foi uma data de tempo. Exatamente. Eu estive a falar, uma data de tempo. E depois, ainda se passou outra coisa mais curiosa. Eu pedi para enviar o livro ao Eduardo Prado Coelho e ninguém enviou na editora. E então eu agarrei e enviei. Pronto, lá enviei. E então eu recebo um dia um mail do Prado Coelho, que deve ter arranjado o meu mail, não sei como, mas perguntou. Bom, enfim. E então, o que aconteceu foi muito engraçado. Num determinado sábado, ele tinha uma coisa que era o Fio do Horizonte e depois tinha aquela página de crítica literária do gato, que tinha um gatinho em cima. E essa página foi-me dedicada. E eu fiquei completamente... pasma! A ler aquilo. E orgulhosa, porque... Não, irritada. Então, muito! Então explica-me. Porque ele dizia, muito bem, mas eu só liguei à parte em que ele dizia, a narrativa é insuficiente. Portanto, tens uma A4 inteira só de elogios e de repente está de uma frase. Eu sublinhei aquilo e disse, este tipo... Não vai sobreviver. Isto não fica assim. Então foi assim que começaste a rabiscar os jornais e não, eu já rabiscava, já rabiscava os livros todos. Todos os meus livros estão rabiscados. É um inferno. São únicos também. São, e difíceis de ler por outros. Sim. Porque eu escrevo em cima, escrevo dos lados. Bom, enfim. E eu lembro-me então de ter marcado um encontro com o Prado Coelho, mas sem dizer ao que ia. E então foi no Versalhes, porque era onde ele gostava. E deu-se-me um acontecimento inesperado para o Prado Coelho, que pensava que eu ia agradecer muito. Exatamente. E eu entrei como uma fera a dizer assim, o que é narrativa? A exigir que ele me explicasse o que era narrativa insuficiente. O que é narrativa insuficiente? E ele, que não estava nada à espera daquilo, gaguejava e dizia, não, o livro é muito bom. Quer dizer, a narrativa insuficiente, assim, não existe narrativa insuficiente. Tens a obrigação de saber isso. Quem é que leu Michel Butor? E depois eu... Bem, massacrei toda a ordem, todo o feitio. Mas foi um espetáculo, para quem estava no Versalhes na mesma altura a tomar o chazinho. Sim, estava tudo assim, tipo a olhar, a fingir que não viam, mas enfim. E eu estava muito irritada, e quando me irrito eu falo muito depressa, e às vezes falo em francês. Eu misturei aquilo tudo, não aceitei que ele dissesse uma palavra, ele queria falar, mas eu não deixei. E no final, aquilo foi, não sei, no verão, para aí, numa altura em que eu levava uma camisa branca, e eu... quando me levantei, enfiei a camisa dentro das minhas calças de ganga, mas não enfiei só a camisa, enfiei também a toalha de mesa. Ah, estou mesmo a ver o que aconteceu. E, portanto, quando me levantei, irada, profundamente irada, para me vir embora, vrum, lá foi tudo. Tudo. E toda a gente percebeu, não é? E toda a gente irritado. Percebeu, e eu fiquei com uma toalha pendurada a dizer assim, isto, a culpa é tua também. E aí ficámos muito amigos. Claro, claro. Só podíamos ficar amigos. Geralmente é assim. O Prado Coelho tinha uma particularidade, não era nada rancoroso, tinha muito sentido de humor e era muito curioso. Aliás, eu sinto imensa falta, no meio cultural, sinto imensa falta de embirrar com ele, pois. Até. Eu embirrava pelo solenemente. Aliás, todos nós embirrávamos com o Prado Coelho. Exato. Bom, ele também, às vezes, ele fazia por isso. Balas, não é? Ele fazia por isso. Mas era uma pessoa encantadora. Sim. Agora, aquele episódio foi marcante. Ficou marcado. Porque eu lembro-me de estar a contar isto à minha mãe e a minha mãe estar assim a olhar para mim de boca aberta e dizer assim, oh Fátima, tu tens que ter juízo. Aliás, ainda hoje ela me diz isso, oh Fátima, tu tens que ter juízo. Olha, por falar na tua mãe, aproveita, deixa. E vamos falar então um bocadinho da Maria João Duarte. Grande mulher. Nós não nos damos bem, estamos sempre a discutir as duas. Os filhos e as mães geralmente não, têm. E as filhas e as mães. As filhas e as mães, eu pensava que era só os filhos e as mães, o complexo é diversas coisas. Não. Os filhos não. Os filhos dão-se sempre bem com não as mães nada. E as mães. As ficam mães... sempre ali a mochar. A mochar. Exatamente. As filhas o talvez meu irmão não. Pedro não era assim, não. O meu irmão Pedro era muito crítico. Era um chato também. Desculpa, Pedro. Onde quer que tu estejas. Mas era um chato. Ele também era mordaz, não é? Ele também oh, era sim, nós tínhamos discussões. Claro. Sim, sim. Eu ouvia falar dessas discussões. Bem, nós tínhamos discussões. Acho que era o António Manuel que me dizia, é pá, tu não estás bem a ver lá em casa, quando é que aqueles dois se pegam, aquilo vai tudo abaixo. Vai tudo abaixo. com a minha mãe no meio, muito atrapalhada. Até que em determinada altura, a minha mãe primeiro começava muito atrapalhada e depois desistia. Levantava-se. Punha o seu bocadinho de Jameson, que era também o whisky que o Pedro bebia. Então ia para a sala propriamente dita e deixava-nos ali. Depois, passados 5 minutos, o Pedro ficava muito zangado e eu não. Era como se não tivesse, como se não se tivesse passado nada. Mas isso ainda o zangava mais. Pois talvez. Eu até ficava a se olhar para ele com quem diz, porque é que ele está com esta cara? Mas nós homens somos assim, nós encaixamos, mas ficamos ali a matutar. Ah, não percebo nada, nem de homens nem de mulheres, não percebo nada. Ah, mas por falar em mulheres, vamos lá. Queres falar da minha mãe? Tens uma filha também, que já é cineasta, não é? É. E, pronto, isto, a vossa família continua, não é? Continua assim o feudo cultural, portanto, não, ninguém se consegue afastar desta droga que é a cultura. É. Ao fim e ao cabo, neste país, eu posso considerá-la assim, não é? Uma droga. Uma droga dura. Dura de viver. Isto dura de viver. Dura de viver. Então, a tua mãe é especial por vários motivos, mas um deles é porque foi a primeira jornalista mulher que escreveu sobre desporto. É verdade. O que é extraordinário. Portanto, ela percebia de futebol e essas coisas. Ok. Ela começou por trabalhar na Federação Portuguesa de Hóquei e, a partir daí, convidaram-na para escrever no mundo desportivo. Sim. E ela escrevia, são prosas, a minha mãe guarda tudo, eu não guardo nada. E então tem lá os seus recortes e assinava Felisbela Rodrigues, porque é de facto o nome dela, okay. Que ela detestava. Felisbela Rodrigues. É verdade. Daí para Maria João. Sim, não, ela odiava Felisbela, com S. Com S. E então, ela mudou para Maria João muito mais tarde. Depois, quando foi jornalista mesmo, quando teve a carteira de jornalista, que já foi muito mais tarde. Mas, nessa altura, ela escrevia sobre hóquei e acompanhava os jogadores de hóquei, porque o hóquei nessa altura era muito importante. Quer dizer, minha mãe nasceu em 1930. Éramos campeões do mundo. Sim, campeões do mundo. E, portanto, Espanha, aquilo Espanha, era importantíssimo. Exatamente. Depois, é benfiquista ferrenha. Não há nada a fazer. Curiosamente, o meu pai não percebia nada de futebol, não queria saber nada de hóquei. O meu pai era cinema. E então, opa, mas isso é muito interessante, quer dizer, os papéis engraçado. Estavam invertidos. Estavam completamente invertidos. Então, quando havia grandes jogos na televisão ou na rádio, nós pirávamos os dois para o cinema. Eu ia com o meu pai ao cinema, porque o meu pai adorava cinema. E então eu ia ver os Fellini, o Manuel de Oliveira, que toda a gente detestava nessa altura, exceto alguns intelectuais. E eu adorava, eu aprendi a adorar com o meu pai. Aliás, o último filme que eu vi, ainda em vida com o meu pai, foi o Sulia de Satã. E então, mas o objetivo era pirar-nos de casa por causa daquela regabof do Exatamente. Futebol, porque aquilo era insuportável. Não, aliás, continua aquela... a ser. Minha mãe gritava e depois desligava. Ainda hoje ela faz isso. Vai-se embora, não ouve. Isso é uma festa. Mas é uma festa assim dita, tem muita graça. Sim, mas vivida não. Então, pelo que eu me lembro dos seus irmãos, o António foi o que saiu mais à tua mãe, com o coração na boca, não? Sim. Ah, eu também. Não, tu eu também. Também. Não, e o meu pai também tinha o coração na boca. O meu pai era um... Só que o meu pai era muito irónico. Uhum. O meu irmão António era muito irónico. O Pedro andava ali entre um lado e o outro. Era mais mordaz. Era mais mordaz. Eu sou muito sarcástica. Sim, sim. E o sarcasmo é muito fácil, porque a ironia é muito difícil. E o meu pai era muito irónico e dizia as coisas com mais piada do mundo e ninguém percebia. Isto para nós era um gozo. Claro. Era um gozo fenomenal. Claro. Eu lembro que uma vez, no Sul América, trataram-no, era o senhor engenheiro, senhor arquiteto, senhor doutor, senhor isto, senhor aquilo. E uma vez eu estava assim com o meu pai à espera que de um bolo que o Sul América tinha, que era uma caixinha de chocolate, e depois lá dentro tinha chantilly, e ovos. Ai, eu lembro-me disso. Eu não me lembro mais como disso, se chama. Porque eles ficaram com esse bolo. Aquilo... E depois eu soube que esse tipo de bolos era tipo desperdício das outras coisas. Então, como os pinguins. Havia assim uns pinguins. Oh, eu gostava tanto. Isso era desperdício dos outros bolos. Eu depois deixei logo de comer isso. Então era tudo sustentável. Ora, lá está. Economia. Naquela altura sabíamos fazer as coisas. Agora é pronto. E então eu ficava à espera ali. E o meu pai uma vez irritou-se porque era o senhor doutor, senhor doutor, senhor doutor. E o meu pai disse: eu não sou doutor, eu não sou engenheiro, eu estou irritadíssimo com isto tudo. E se pensam que eu não volto, estão muito enganados, porque amanhã eu volto aqui. E aquilo era bestial, eu ficava muito contente. Eu com o meu pai a refilar. A minha mãe era: oh, António, tem calma, oh, António, tem calma. Mas António, a rir-se por dentro. Não, não ficava muito atrapalhada. Ficava. Então tu mãe fica sempre atrapalhada quando houve discussões. Quando houve discussões, mas discuta brava. Levanta-se e vai-se embora. O meu pai não, o meu pai era um tipo muito, muito ético. Eu tenho saudades desse lado ético. Ele achava, por exemplo, quando teve a ideia para o 7, que o 7 deveria ter um fundo de maneio para comprar discos, livros, sim. para não haver promiscuidade entre as editoras e os críticos. Exatamente. Só que isso nunca aconteceu, não é? Não. Não havia dinheiro. Eu estive a ver o teu site, porque tu dizes que tens um blog, mas não tens blog nenhum, tens um site, não é? Aquilo é uma viagem de sentidos e de sentimentos, uma janela aberta a tanta coisa, que uma pessoa perde-se ali um bocadinho, porque tens tanta informação. Tenho. Desde gráfico, aos teus filmes, aos teus textos, à tua vida, que uma pessoa está ali horas. E é uma coisa interessantíssima. Pois, escolho sempre uma banda sonora. Exatamente, e tens muito bom gosto também. És um bocadinho elitista, não é? Não vais para coisas. Sou muito elitista. És um bocadinho elitista. Eu não sou, portanto, um bocadinho, sou muito. E nota-se muito na sonorização dos teus vídeos o que é que vais buscar e os teus sentimentos. Eu acho que é isso que as pessoas, quando clicam ali, não ficam por um e vão pôr no avançar e o avançar e o avançar. Porque também são shorts, não é? Sim. O que é que leva a fazer isto? O que é que leva a caminhares no passeio de Lisboa, olha, filmares o chão, os teus pés e depois escolher uma música para... Combina com aquilo que diz... Não sei, não faço a menor ideia. Eu estou sempre a fotografar, estou sempre a filmar, como a minha filha. A minha filha agora está desiphonizada, está a sofrer. Mas a minha filha é licenciada em cinema, eu não. Eu aprendi o que é que eu... Não, eu aprendi fotografia na António Arroio. E a ver os Fellinis, não é? E a ver os Fellinis. Os Fellinis, eu adorava Fellini. Pois. É um autor que está assim um bocadinho... Esquecido. Não. O Fellini será sempre um dos grandes. Quer eu dizer, adorava. Vamos lá ver. Eu acho que toda a Aquele memória circo, está esquecida, não é? Que para mim era um circo. Porque hoje a malta nova e esta euforia com a multimédia e com o YouTube esquece que houve toda uma vida para trás. Portanto, os youtubers é que estão na ordem do dia e as pessoas perdem tempo a ver. E não sabem quem é o Fellini, não nem sabem quem é o Fellini. E nem... o meu problema é que não querem saber. A maior parte. Felizmente que há muitos que ainda querem saber. Ou seja, pela família ou pela instrução. No nosso tempo também era um bocadinho assim, não? Eu acho que no nosso tempo, como havia menos coisas, aquilo que havia tinha mais importância. Talvez. E depois, tu lembras-te, antes do 25 de Abril e depois, a abertura que houve nos anos 80 para tudo o que era cultural, que nós não tínhamos acesso, não é? Ou seja, os privilegiados tinham porque iam a Londres, ou conheciam alguém que ia a Londres e traziam carradas de discos. Era difícil, portanto, quando de repente isto abriu, não é? Ou seja, nesse sentido eu sou privilegiada. Exatamente. Porque a biblioteca dos meus pais é fantástica. E a biblioteca de poesia da minha mãe não tem fim. É uma coisa que ocupa um espaço que nunca mais acaba. E o arquivo que o meu pai foi construindo. O meu pai recortava tudo o que era notícias de cultura, sobre cinema, e fazia arquivos. Arquivos que... foram e ainda são utilizados por pessoas que sabem que aqueles arquivos existem. Ou seja, que há tempos um miúdo precisava de qualquer coisa sobre alguém que não me lembro, porque não tenho memória. Bom, e recorreu à minha mãe. E, portanto, lá estava a pasta com os recortes todos feitos pelo meu pai. Aquilo está catalogado. Está tudo catalogado. Tudo, depois, mais tarde, a minha mãe continuou o trabalho do meu pai, porque aquilo era o trabalho do meu pai. Mas esse espólio ainda existe lá em casa, não é? Existe. Houve uma altura que lá tivemos uma discussão, eu e o Pedro. Pedro diz, isto está tudo na internet. Eu disse, não está nada na internet. Não sai daqui. Nem que eu fique com isto, nem que eu ponha isto tudo dentro de caixotes e vai para um armazém que eu pago. E sabes que hoje é muito difícil conseguir encontrar até espaço que receba este tipo de espólio. Eu lembro-me o pai de uma amiga minha que tem uma coleção de discos ainda em laca. Portanto, primeiras edições, coisas extraordinárias, e como já não tem o aparelho para conseguir reproduzir os discos, quis oferecê-los a uma instituição. E não aceitaram. Ninguém aceitou. Pacheco Pereira aceita tudo. Ah, sim, mas ele não conhece, eu acho que ele também não deve muito querer falar com o pajem, não é da sociedade. Ele aceita sacos de plástico, pins. Pins, mas pins é uma coisa. Pins é uma coisa, agora sacos de plástico. Sacos de plástico, depende dos sacos, não é? Desde que tenham o logótipo do Partido Socialista, Partido Comunista, então, ele tem imensas coisas. Pois ele deve ter uma coisa fantástica, uma coleção de tudo que é fantástico. É. É, nunca, não, já foste? Não, não. Não, nem eu. Não aquilo fica lá no aquilo foi. Temos não, é público. Fazer, eu sei, mas temos que nos fazer convidado para termos assim uma guarda de honra e um guia. E um guia! Aquele senhor. Olha, isto deram-me este saco de plástico. Em 1938. Ele compra por atacado, pois. Bibliotecas inteiras. Ah, mas ele faz bem, ele consegue. Faz. Ainda, parece que não, mas é um trabalho muito válido. E se ele o consegue fazer, ainda bem. Sim, mas ele consegue fazê-lo com a ajuda de muita gente. Ajuda voluntária. Sim. E eu acho que aquilo é muito útil. Vai, é, quer dizer, acho eu que deve ser muito útil. Tu lembras-te daquelas coleções do ciclo de leitores que tinham aquelas encadernações luxuosas com fio de ouro e tal. Com fio de ouro. Foram os primeiros livros que eu li, que ele era também comprado um bocado por atacado, não é? Aquele chegava lá o senhor a casa, tocava à porta e vendia. E os meus pais às vezes compravam essas coleções. Mas há livros ótimos, livros ótimos. Mas com um corpinho seco, quase, lembras, de papel muito. Sim, mas olha que hoje em dia também. Sim. No outro dia, qual foi o livro que eu li? Foi do Hermann Broch. E é um livro fantástico. Como é que se chama? A Morte de Virgílio, a letra daquilo era corpo, eu acho que é corpo 8. Não, eu tive a maior dificuldade, é um livro fantástico, eu já tinha lido, mas voltei a ler, então eu tive que ler com uma régua. Não, mas os paperbacks britânicos que são ótimos, porque pois a pessoa leva aquilo no comboio e deixa no comboio também quando acaba e alguém agarra naquilo, por acaso é um conceito muito interessante que nós não temos. Nunca existe tivemos. Uma coisa, não, existe. Há as cabines telefónicas, não é? Que nós ainda temos aí para alguns largos, algumas terras, mas geralmente quando eu acho é que estão fechadas às chaves. Pois estão! E nunca se sabe. E uma pessoa quer tirar um livro. Então. Não! Onde é que está a pessoa? Mas é o senhor Polícia? É o senhor Polícia? Eu nunca percebi. Há um perto da Mexicana? Sim, está sempre fechado. Não, mas tem lá livros. Tem, mas não tem lá ninguém. Eu achei, não sei se já se viste as notícias sobre o novo Jardim Oriental. Não. Aqui em Marvila, Biarro. Ah, sim, vi. Eles têm lá três caixotes. Dois deles serão bares com esplanada, mas eu depois não vi lá espaço para a esplanada. Mas um deles é uma biblioteca. Ou seja, são caixotes, são aquelas coisas que andam nos tiros, não é? De ferro, portanto, o calor lisboeta com 40 graus ali à beira-rio e ainda por cima são contentores. Faz ali a curvinha depois de Santa Apolónia, portanto, são mais 2 a 3 graus deste lado, sempre por causa do vento de Cascais já não chega aqui, portanto, o mar já não chega aqui. Então, vamos ter ali uma biblioteca num jardim dentro de um contentor. Isso é uma ideia de. Da Câmara Municipal ou de alguém que está a fazer o jardim, um arquiteto. Eu acho piada, porque sou muito crítica da Câmara Municipal e do Medina. O Medina, o senhor Medina, aliás, tem umas ideias estranhíssimas. Aliás, esta... Eu também sou muito crítica em relação a algumas coisas que ele faz em Lisboa, atenção. E sei muito bem onde é que esta queres, Lisboa onde é que turística... A Disneyland, não é? É, isso que é, torna a vida insuportável às pessoas. Quer dizer, o elétrico 28, que serve... Que eu apanhava, porque eu vivi na Graça. Pronto. E era e que era serve com as pessoas que moram e que trabalham, que deixam de existir. Sim. É horrível. É 8 ou 80. Nós, parece que não conseguimos um equilíbrio, não é? Nunca conseguimos um equilíbrio. E depois, há um fenómeno curioso. Eu raramente vou à Baixa, mas no outro dia fui e estive a fotografar. É como ao Algarve nos anos 60, as emendas em inglês, claro. As pessoas, quer dizer, tu és abordado na rua, tens a Rua Augusta, é a Rua Augusta, tem um corredor de mesas, depois tu passas lateralmente e eu ia levando com um homem que levava a sua bandeja, aquilo é insuportável. É uma Disneyland feita para o tuk-tuk e pronto, e para o turista do cargueiro, não é? Que vem cá depositar as pessoas durante uma manhã e vai embora para e não pagar a gente a taxa. Fotografar. E depois toda a gente a fotografar selfies. Claro. E eu sou uma vítima das selfies, claro. E dos paus de selfie. Eu já levei com tantos paus de selfie na cabeça. Meu Deus. Tu não imaginas. E não é São João. Imagina. Não é. E já levei. Eu deve ser, não sei porque sou baixinha. E então, pum, De vez em quando lá levo com um pau de selfie, nunca levei com um pau de selfie no olho, mas por um triz. E então, era um casal de franceses, e fui insultada. Estava a estragar a fotografia, mandei vir com o miúdo e disse: epá, tu não podes estar a fazer isso, tens de ter cuidado. Há pessoas que passam. E levei, bem, fui insultada de toda a maneira. E ninguém em minha defesa, não, ninguém não. Saiu em minha defesa. Voltando àquilo que começámos, que era o teu site, fátima-rol-duarte.com, não é? Estes tracinhos são importantes. É, e isto fica aqui para vocês, desse lado, irem já e clicar www.fátima-rol-duarte.com, porque é mesmo muito interessante. E eu acho que as pessoas deviam ver, porque ali estás tu, está o teu mundo, que também é o meu, é o de todos nós. Nós encontramos ali o nosso mundo, em cada quadradinho, em cada fotografia. Em cada passo, ao fim e ao cabo. Sim, aquilo começou caminhada, por ser aquilo... um blog no Sapo. E eu, não, aquilo começou por ser um blog no Blogspot. Sei, enquanto não dei cabo daquilo do template. Andava lá a mexer por dentro. E depois havia um amigo meu que me ajudava. De vez em quando eu perguntava assim: como é que isto se faz? Ah, faz-se assim. Porque ele percebia daquelas da linguagem. Sim, da programação. Naquela altura era JavaScript. Sim, agora sim. HTML5 e tudo, até por aí fora. Está assim, alto, mas eu própria também andava ali de roda daquilo. E então, fiquei tão contente quando consegui rebentar com o template da Blogspot. Mas depois a blogger fechou-me. Pois, lá está. Porque considerou que aquilo... Havia ali qualquer coisa que eles não estavam a perceber. Não, depois não passei ser. Para o Sapo. Mas detestei o Sapo, eu detestei. Não gostei nada. Eles prometiam mundos e fundos e que ajudavam e que faziam e que aconteceu. E não era nada disso. E no final até foram bastante indelicados para comigo. Já não me lembro o motivo. Ah, não, acabei de me lembrar do motivo. Atenção, eu disse que queria pôr uma coisa que era suposto ter interatividade, e o que me responderam foi: ah, mas olha que o Pacheco Pereira não vai ver isso com interatividade. E eu fiquei assim, olhar para aquela resposta e disse: o que é que se responde a isto? Pois. Nada. E então procurei alternativas, lá encontrei a minha alternativa, mas não sou muito inconstante, eu não deixo de estar a páginas durante muitos meses, depois não ligo nenhuma, depois esquece-me de pagar, então lá vou eu correr pagar para aquilo ficar outra vez disponível. É uma espécie de um... Mas tens ali muito trabalho de programação. Então não tenho. Nossa. Tenho imensa coisa. Porque aquilo é uma coisa que eu nunca vi, portanto é único, portanto aquilo é teu. É meu, é. Mas ninguém tem um site. E dá uma trabalheira. Eu deito aquilo abaixo montes de tempo e fica aquilo completamente impróprio para consumo. E depois lá vou aos backups e ando ali a navegar e a nadar em seco. E lá está, peço ajuda a esse tal meu amigo que é brilhante. Mas gostas muito deste mundo digital, então? Gosto. Não gosto. Olha isso, como eras ilustradora e como eras designer gráfico, e as coisas eram muito diferentes nessa altura. Sim, tu isto veio ajudar imenso. Por falar em design gráfico. As tuas capas dos discos. Tu és a autora da maior parte das capas dos discos que a malta tem em casa. Pois sou. Ou seja, eu acho que era a única mulher também. Heróis do Mar, GNR, António Variações, Marco Paulo. Amália. Valentim de Carvalho, então. Valentim de Carvalho. Naquela altura era Emi Valentim de Carvalho. Valentim de Carvalho. Já, sim. Não era só Valentim pois. De Carvalho, era Emi. E aquilo era muito complicado. No início foi muito complicado, porque eu vinha da António Arroio, tinha passado por Belas Artes, que detestei, porque via as pessoas, eu sabia imenso, de impressão. E então, como baixinha, pequenina, com este ar, ninguém acreditava em mim. A praxe não deu resultado. Eu não deixei que me praxassem e acabei com a alcunha da generala. O David Ferreira era chato e, portanto, aquilo vinha em pescadinha. Acumulava, não é? Acumulava. E, portanto, quando eu chegava, já irritada, a imprimir outra vez. Ai, mas aquilo não sei o que é do amarelo, se não há cá amarelos nem azuis. É imprimir outra vez. Mas criou-se uma relação muito, muito de respeito. E isso foi muito engraçado. E os músicos gostavam das tuas obras, não é? Eu acho que sim. Sim. Não, as tuas capas realmente eram muito diferentes umas das outras. Todas. Portanto, tu percebias o artista, percebias a música, percebias a obra. O meu único problema é quando chegava às capas da Amália, porque tinha que ir à casa dela. E ela dizia-me, uma vez disse-me: tão magrinha. Estás tão magrinha. Anda cá comer uma sopinha. Não, pior. Vais beber um chá e vais... Lili, não era? Faz aí umas torradas. Pronto. E para mim traz carapaus fritos. Sério? O chá torradas... era tipo chalicungo, daquele muito preto. E as torradas vinham a nadar em manteiga. Em manteiga. De modo que eu tinha que comer aquilo. E beber. E beber o chá. E saía de lá com a minha vesícula completamente torcida, porque eu sou o oposto disso. É tudo muito simples, o que eu como é tudo muito simples. É para ir ver os... E não comes um carapauzinho, não, dona Amália, deixa estar, ficam para si. E era muito engraçado ela a escolher as fotografias, porque ela escolhia uma fotografia e em seguida estava a dizer: ah, não, esta não, não, esta não, filha. Olha, tu não podes emendar isto aqui. E o que é um facto é que houve capas da Amália que foram emendadas ainda à mão. Na própria fotografia, para no próprio... Mas lá está, aí essa tua formação de António Arroio deu-te uma ajuda brutal. Sim, uma ajuda brutal. E então eu lá fazia aquilo com muito cuidado, depois lá ia, dona Amália e tal, e ela lá aceitava aquilo e dizia: está bem, filha, muito bem, filha. Era uma mulher muito interessante, foi das pessoas mais interessantes que eu conheci, acho eu, e era muito inteligente. Muitíssimo inteligente. Ela tinha lá uma cena qualquer com o seu passado antes do 25 de Abril. E tinha uma sim, mágoa. Houve aquela... Porque era o fado, sim, que estava relacionado com... FFF, não é? É, pois, fado, não os sei o quê. Os 3Fs, pois. O que eram os 3Fs? Era fado. Fado, futebol e Fátima. Pois é, fado, futebol. Eu chamo Fátima exatamente hoje, por causa disso. Hoje em dia não se mudou muito. Se calhar... Fado, no futebol... O futebol continua, que está com mais força ainda. Está com mais força. O fado é nosso, também... Sim, e Fátima. E Fátima, não é? Sou eu. Eu não desisti no dia 13 Papa e tal, de outubro, ainda por cima. E por isso me chamo Fátima. É indesculpável. Um dia eu disse à minha mãe: eu vou-te processar porque tu não foste capaz de dizer à minha madrinha que não. Que não. Ah, e ela diz sempre com grande alegria: ah, eu... Foi eu que te escolhi o nome. Não, não. Foi a tua madrinha, porque tu estavas para ser Joana ou Inês. Eu fiquei, agora já não fico irritada, tenho 60 anos, mas durante muito tempo ficava muito irritada. Eu detestava aquela história. Eu disse: tu não contas essa história, estás proibido. Ah, viu uma coisa muito engraçada. Todos nós, os irmãos, tratávamos a minha mãe por tu e o meu pai por você não. Por o pai. Doutor, por pai. Não era você sempre sequer, era pai. Sim, sim. Mas isso acontecia. E eu, a miúda, tratava por Rol Duarte. Pois. O que colocava à minha mãe. A minha mãe conta histórias muito engraçadas. Na praia. Estávamos todos na praia, não é? E eu dizia: Rol Duarte. E as pessoas, a minha mãe contava, assim, ficavam-se a olhar assim: não deve ser o pai. Exatamente. Não, não, e até ao fim eu tratava o meu pai muitas vezes por Rol Duarte. Ó, Rol Duarte, o que é que acha o Rol Duarte? Eu era a menina do meu pai, não é? Eu andei no Liceu Camões, não é? Só depois, quando cheguei a António Arroio, é que eu percebi como era bom andar na António Arroio. Não, eu tive o pós 25 de Abril, tinha 15 anos, não é? E aquilo para já mim... Já sentiste a coisa? Ah, foi bestial. Foste para a rua? Para a rua, nós andávamos sempre para a pancadaria. Daí eu passei aquela fase em que os liceus tinham os PCs e os MRPPs, sim. E depois lá vinham uns e atacavam os outros. E entrávamos pela secretaria dentro... E tirávamos as resmas de papel. E eles calados. E o senhor, já não me lembro como é que se chamava o chefe da secretaria, pá, calado, em silêncio. Pois. Porque nós entrávamos. Uma horda de 20 e depois estávamos nas aulas e entrávamos e entrava alguém e dizia: reunião geral de alunos. E saíam os alunos todos e as pessoas ficavam sem saber o que é que haviam de fazer. Claro. Aquilo foi uma época divina. Para mim foi divina. Para os professores, por exemplo, eu lembro que fui aluna do Virgílio Ferreira, e na cabeça dele aquilo era uma confusão, claro. Porque antes do 25 de Abril ele era de esquerda e depois ninguém prestava atenção. Para reunião geral de escola, reunião geral de alunos, bum, saía tudo. Aqueles que queriam ir mesmo à reunião geral de escola e que achavam que aquilo era importante, ou à reunião geral de alunos, e aqueles que não achavam nada e que se iam embora. Claro. E eu lembro-me de ver a cara do Virgílio Ferreira, irritadíssimo. Mas sem poder dizer nada, porque não podia dizer nada. Era impressionante. Adorei essa fase. Depois, essa fase acabou, claro, e veio a disciplina. E quando a disciplina se introduziu de uma forma muito dura em oposição àquilo que eu tinha vivido, Eu fui para António Rui, adorei. Pois. Adorei. Nós íamos a meio das aulas, nas aulas de anfiteatro, nós abríamos as janelas e íamos apanhar sol para os telhados. E os professores não eram diferentes. Eram também diferentes, tinham uma capacidade muito grande de diálogo. Era muito engraçado, eu gostei imenso de andar na António Rui. Ainda no outro dia lá fui para pedir lá umas papeladas que precisava, porque entretanto entrei em direito. Agora, quer dizer, eu estive lá um ano e fiz o primeiro ano para dizer aos meus pais: olha, eu vou-me embora, mas para vocês não acharem que eu era burro ou que era mandriel, está aqui o primeiro ano, agora vá à minha vida. E fui estudar cinema para o Conservatório Nacional, na altura era lá, a Escola Superior. Sim, é. E depois dei-me francamente mal. Pronto, não atinei com as pessoas. Mas fez já na Amadora. Sim. Não tem piada nenhuma. Pô, não, o ir para o Conservatório era fantástico. Era, porque ficava ali no bairro alto. Estive lá 2 anos e era mágico, porque tinhas as bailarinas ao lado. Pois claro. Eu sou contemporâneo da Alexandra Lencastre, por exemplo, que estava a tirar teatro na altura em que eu estava a tirar cinema. E havia ali uma certa ligação, porque queríamos mudar o mundo, não é? Como toda a gente. Mas quando um professor se virou para mim e disse-me que vocês não estão aqui para fazer cinema, estão aqui para fazer técnicos nos nossos filmes, eu aí, pronto, acho que disse uma parvoíce qualquer e pronto, comecei a ser convidado para sair. Eu sei quem foi. Leio tudo na diagonal e não tenho muito. Agora faço traduções, também é verdade. E apanho os assuntos todos atrasado. Dei-me conta no outro dia do Aferro Marega. Pois. E fiquei indignada. E fui perguntar à minha mãe: mãe, no teu tempo o futebol era assim, violento, as claques? E ela diz: não. Nós íamos aos jogos de futebol. Porque as claques não eram profissionais, não eram. E a minha mãe ficou horrorizada e diz: isto é um nojo o que se está a passar, e de facto é. Mas este é um, esta violência. Isto é um dos casos, isto, eu acho que todos os fins de semana. Agora, acho que há jogos todas as semanas. Eu lembro-me de viver na Bélgica, porque vivi na Bélgica durante muitos anos. E lembro-me que via os jogos, não via os jogos, mas sabia que havia um jogador francês que mal entrava. Era apupado. Não, fazia um sinal do macaco. Mas pelos vistos acho que foi isso que aconteceu, não é? Pois. Não é? Mas nós agora estamos na boca do mundo por causa disto, quando todos os países têm estes problemas. Tem, então. Há muito tempo. Não tem. Eu não sei como é que a Inglaterra conseguiu acabar com o liganismo. Foram duros. E pois, expulsaram uma data de gente. Mas deviam acabar com isto. Sim. Porque isto é o que nós temos infame. Neste momento, é o que nós temos, lá está, 20 anos depois, ou 30, não é? Estamos sempre atrasados até nesta questão da ultraviolência. Eu considero isto ultraviolência. É ultraviolência. E não há meios de haver tolerância zero, não é? É muito difícil tu discutires nas redes sociais o que quer que seja que tenha que ver com o que quer que seja. Sim. Não discutes. Não, há logo duas facções, uma duas a favor, facções, outra contra. Uma é preto e branco. E fica a preto e branco. É. E eu tenho muita dificuldade nesse preto e branco. E cada vez mais. Tenho imensa dificuldade. Aliás, eu fico... às vezes Mas acontece-me... Mas lá está a tua atividade de riscar diários. De riscar diários. Pois, mas repara, por exemplo, se no meu Facebook me aparece alguém... não percebeu patavina daquilo que eu escrevi e que eu achei que era absolutamente perceptível, eu tenho imensa dificuldade em responder a essa pessoa. Não consigo. Sinto-me burra. Tão burra quanto a pessoa que me está a fazer aquele comentário. E não me sinto muito à vontade para dizer: olha, desculpe lá, mas você... Olha, vá orar a outra freguesia. Pregar a outra freguesia. Né? Houve um período em que eu fazia isso. Assim, olha, desculpe, o máximo onde eu chego é: a sua opinião não me interessa. Bem, eu trabalho que nem uma besta, não é? Nas traduções e não sei o que mais. E, portanto, o meu tempo está cada vez mais encurtado. E como está mais encurtado, e eu vivo com a minha mãe, tomo conta da minha mãe, entre aspas, mas vivo muito com ela, o tempo que não estou com ela, em que estou já quase a dormir, a traduzir automaticamente e mecanicamente aquilo que tenho que fazer, que são relatórios, porque não traduzo livros, porque não dá saúde a ninguém. Os livros, infelizmente, em Portugal, a tradução de livros é muito interessante, mas não dá para viver. Mas o meu tempo para as redes sociais é cada vez menor. E, portanto, eu já não escrevo tanta parvoíce. Ou então... Mas continuas a rabiscar jornais. Continuo a rabiscar jornais. E tenho o tempo muito contado. Pois. É, de manhã vou tomar pequeno almoço. Rabisco os meus jornais. Ou não rabisco. Pois. É conforme, se tenho tempo... Se não conforme tenho... a fotografia. Conforme. Há fotografias que estão mesmo a pedi-las. E eu divirto-me, rio imenso. Eu confesso que sou fã. Porque como é que esta fulana consegue pôr um bigode onde ele realmente deveria estar? Deveria estar. Mas nós não fazíamos isso nos nossos livros. É verdade, é verdade. Era da escola, da primária. É verdade. Nessa altura ainda se herdavam os livros do... Eu lembro-me que tinha os livros do meu irmão. Epa, e todos os do Vasco da Gama, e não sei o quê. Tinha tudo óculos e bigodes, exatamente, e cornichos. Exatamente, cornichos, então era um clássico. Pronto, e portanto, nesse sentido... É uma é continuação de uma, então, de uma herança. Então, é uma herança. O que tu queres dizer é que os nossos filhos vão continuar a rabiscar. Não. A minha filha não rabisca. Já, mas a tua filha já rabisca com imagens, não, eu nem não se é? Interessa. Não, a minha filha interessa-se relativamente por aquilo que eu faço. De vez em quando vai e vê, eu acho-me bem. Não, não me ofendo nada. Acho ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida. E a vida dela é passada de uma forma muito atual, que é... precária. Então, Fátima Roldo, porque é que eu entrei para direito? É. Então agora queres ir à luta social? Queres defender os oprimidos e os fracos? Não, não, não quero. Não, não. E em direito não se trata de defender fracos aqui, e oprimidos. Aqui na Europa e principalmente em Portugal ainda há espaço para... Não é? Ainda há espaço? Não, pronto, tens o exemplo do filho do Paulo Branco, como é que ele se chama? Juan Branco. O Juan, sim. Que agora está envolto naquela polémica. Naquela polémica do Rui Pinto e do Juliana Assange. E eu defendo completamente... Eu defendo o que o Juan Branco defende e defendo o que o Francisco Teixeira da Mota defende. Liberdade de expressão e essas coisas todas. Foi muito engraçado entrar em direito e verificar que as leis são uma porcaria. E a Constituição é do século passado. A Constituição não é exatamente má. É uma boa Constituição. E é uma Constituição que deve ser respeitada. Aquilo que eu imaginei que seria um espaço de debate, de ideias, e não é. Tu tens muita malta nova, e isso impressionou-me, muita malta nova apenas preocupada com o dinheiro. Não é? Então, portanto, nós sabemos que os escritórios de advogados são exatamente o quarto poder, mas quer dizer, até lá chegarem vão ter que comer muito e vão ter que passar muito. Vão ter que trabalhar de graça, vão ser precários durante muito tempo. Sim. Agora, o que me levou a direito foi de facto o meu divórcio. E foi quando eu comecei a ler a lei nova, entre aspas, porque é de 2008. A lei de divórcio, a nova lei de divórcio de 2008, e que é uma lei absolutamente injusta, é uma lei mal feita. E é uma lei que mal defende, feita. Mas depois não tem. Defende a equidade, exato, por exemplo, quando não existe equidade nenhuma entre homem e mulher. Ou seja, Portugal é um país onde 72% das mulheres estão no mercado de trabalho, mas a oferecer salários que 18%, 20 e tal por cento, menos, claro, inferiores aos do homem. E, portanto, a equidade não existe, aquela é uma lei feita para classe média e média alta, é uma tradução da lei europeia aplicada a Portugal. Não faz sentido. Onde existe um sem número de mulheres domésticas, trabalham como umas mouras, mas que... criou-se aquela ideia que é, então, e o que é que a tua mãe faz? Não faz nada, está em casa. Exatamente. É dona de casa. É dona então de não casa, faz não nada. Faz nada. Exatamente. Quando faz, muito. Exatamente. E faz muito pela família e pela sociedade. E tem um papel que não é, que não tem um contraponto financeiro visível e que só, apenas por isso... se tornam invisíveis. Tinha uma mesada, não é? Pois. Antigamente tinha uma mesada. É, olha, tinha uma mesada. Lá à praça. À praça e depois atenção ao troco, eu quero o troco. Exatamente. Isso, eu acho que isso continua a existir. Quando a mulher entra no mercado de trabalho e isto continua a ser assim e tal e qual assim, continua a dupla jornada e eu vejo-as nos autocarros. Com os sacos de plástico. Com os sacos de plástico, carregadas das compras, os homens sem nada. Normalmente os homens vão de mãos nos bolsos e as mulheres, mesmo idosas, mesmo já à idade da reforma, vão carregadas com os sacos das compras. É verdade, sim. E é verdade, para e alimentar... é notório, e é diário, não é? E é diário. E portanto, esta é a realidade portuguesa. E, de repente, aparece uma lei em que se fala de equidade quando a equidade não existe. E foi isso que me levou a direito. E fiquei muito contente, porque concorri, entrei com uma boa nota. Estás e... no, em que ano? No primeiro. Ah, está. Então isto é agora, não é? Está a acontecer. Está a acontecer. Olha que eu desisti ao final do primeiro. Eu também tenciono desistir. Não. Mas tenho amigos que desistiram no quarto, quando era 5 ainda. Sim, que desistiram no quarto. Eu disse, pá, pelo menos tira o raio do curso, que o quinto ano então é uma. Não se faz nada, quer dizer, é aquele ano de coisa. Não consigo mais! Então vais fazer o quê? Eu vou para a filosofia. Porque direito é para marrões, de facto. Sim, direito sim. Tem muita leitura para se fazer e gosto de direito constitucional, adoro. Sim, lá está. Eu adoro. Não gostava nada de constitucional. Adoro, mas gostava constitucional. De português e romano. Não acho. O direito romano adoro. O direito romano é fabuloso. É fabuloso. Não gosto dos professores. Não acho que tenha que a Faculdade de Direito tenha, seja a Faculdade de Excelência que já foi, ou que terá sido, não sei, não faço ideia. Aquilo está cheio de Jotas. De Jotas do PS, Jotas do CDS, Jotas do PSD. Estão todos a pensar no seu futuro. Isso entristeceu muito, porque a discussão propriamente dita das ideias, porque é isso o direito. O direito é discutir. Por isso é que não é muito anormal passar de direito para a filosofia. Não, as pessoas faz podem todo pensar sentido. Nisto. Faz não, todo sentido. Exatamente. O idiota é, se calhar, tens que passar 5 anos num curso e depois outros 5 anos. Agora não, agora é 3 agora mais 3. Agora é 3 não é? Mais 3. Eu lembro-me que quando estava a estudar apareceu uma senhora já idosa que escrevia mais rápido que eu. Tirava notas mais depressa que eu, que eu achei extraordinário. E já ia no 5º curso superior. Portanto, a tal dona de casa, mas que neste caso tinha outras donas de casa a fazer o seu trabalho, exatamente. Não é? E então passava o tempo é livre isso também é curioso, a estudar. Porque há exércitos de mulheres que substituem as mulheres. Sim, sim. São sempre exércitos de mulheres. Sim. E as mulheres vão substituir. O dono de casa não é o muito bem visto. Casa, não, o dono de casa não existe. Há umas empresas, há umas startups engraçadas, tá, não é? Que ele faz tudo, ou o António não, faz tudo e tal. O meu irmão Pedro, por exemplo, era um excelente cozinheiro e o António também. E o António, por exemplo, fazia tudo em casa. Não tinha sequer. Tinha uma empregada, mas era para fazer umas limpezas e não sei o quê. Mas ele fazia tudo em casa. E eram engenhocas, eram engenhocas. Eu tenho a mania que sou e tenho a ferramenta. Quando os homens compram a ferramenta. A ferramenta. Não é? Ai, mas eu adoro ferramenta. Tenho uma mochila com ferramenta. Mas eu só tenho a mania, porque depois quando começo a fazer, como não tenho paciência. Ah, mas eu tenho e não tenho técnica, lá está, mas não tenho acima de tudo paciência e quero redespachar aquilo. Olha, eu montei os candeeiros lá em casa, sou eu que trato as eletricidades, sou eu que substituo as torneiras. Pois isso eu já não sei. Mas a eletricidade ainda aprendi na quarta classe a fazer de um tapa ao pan, fazia-se os circuitos. Era tão giro. Hoje não sei se os putos fazem isso, mas. Não. Já não faz. Acho que não. Que isso era aquelas coisas básicas que nos. Depois apanhávamos aquele choquito dos 2 volts só para mostrar. Só para mostrar que aquilo doía. Que aquilo doía. E dói. Não mete um dedinho nos 2 buraquinhos. Mas sabes que eu aprendi essas coisas das eletricidades, aprendi com a minha mãe. As canalizações não. Fui à internet, fui ver. Pois, isso é o YouTube, esse grande YouTube, curso. O YouTube, esse grande curso. E, de facto, quando eu montei as novas torneiras da cozinha, foi uma festa. Pois. Mas é relativamente fácil. Mas tens de ter ferramenta. Tenho de ter ferramenta. Só que a minha mãe gosta de ferramentas então e eu também gosto de ferramentas. Pronto, então tens ali um... É bestial. Olha, no bairro, no bairro de Alvalade, que nós chamamos de bairrinho. O bairrinho. Eu vou lá, estou lá a ver as ferramentas, exatamente. Vou aqui... Vai lá que ainda há lá 2 ou 3 lojas de rua que ainda vendem ferramentas. Pois é. Não é? Na Augusto Palmeirinho, pelo menos, há 2. Aquele ainda bairro, é um bairro. Ainda é um bairro. Ainda é um bairro. E tem a Avenida da Igreja, que é a Avenida das Farmácias. Muito, exatamente. Onde há mais farmácias por metro quadrado no mundo inteiro. Será? E, geralmente, quando estão fechadas, estão todas fechadas. Pois é. Não há uma de, aberta de, à noite, não é? Quantas farmácias existem? Eu não sei, 5, mas 6? Pelo menos 5 de cada lado. É o mundo todo aquele bairro, aliás, ainda bem, porque... É o 1700, eu chamo-lhe o 1700. Ainda é DOP, bem. É uma zona DOP. É uma zona DOP. Minha filha vive numa, já devia ter a sua casa, mas vive numa casa com mais 3. Na nossa altura também não saímos de casa com 20 anos, nem com 25. Eu era saí um bocadinho com... depois. Com 20, 19. É sério? Sim. Mas porquê? Ah pá, porque era parva. Porque fui muito parva. Mas 19 anos é muito cedo, mesmo é, hoje, é, não é? É. Não, escolhi mal. O meu pai, o meu pai dizia, tu devias ir para direito. E eu dizia, não, fui para artes. Mas tu foste arte uma artista design. Gráfica famosa e que ganhava o seu dinheirinho. Então não ganhava, ganhava não. Muito bem. Aliás, nós ganhávamos todos bem naquela altura. Pois ganhávamos, agora continua-se a ganhar o mesmo imenso. Há que rabiscar? Há que rabiscar, rabiscar. Qual era o teu conselho aqui para a malta toda? Começar a rabiscar os jornais, que isso eu acho que seria muito divertido. Qual é o teu conselho? Eu esqueci se é legal. Acho que não, por causa do direito à imagem, não é? Direitos conexos e essas coisas. Direitos conexos. Olha, agora estás em direitos conexos. Mas qual é o teu... Um dia vou presa porque rabisco jornais. Pois, olha, não se sabe, não é? Qual é o teu conselho para os futuros rabiscadores? Tinta azul, vermelha ou preta? Preta. Preta é muito bom. Bico ou molinho? Bico laranja com escrita fina. Aliás, é molinho. Molinho ou molin? Nunca molin. Percebi. É molin. Molin, molin. Não, molin é português. É molin, era português, não é? Era ou é? Ainda existe? Acho que sim. Opa, então ainda bem, porque... Mas Molim. Nunca mais... Realmente, é daquelas coisas que uma pessoa, quando é mais nova, faz, é ir às papelarias e cheirar tudo. É. Ver as cantinhas e as borrachas e os lápis. Ah. Mas isso agora também cada vez é mais raro. Pois é. Tinta preta. Tinta preta. Para... Sublinhar, encarnado. Ah, ok. E corrigir, encarnado. Então tens uma daquelas bicos com quatro. Eu também tenho, curiosamente tenho ali uma. Que continua a ser fantástica. São. Olha, Fátima, muito obrigado. Foi uma conversa que obrigada eu já sabia eu. Que ia ser assim, não é? Não era. Eu espero que as pessoas te vão ao teu site, que te conheçam a obra, porque eu acho que é muito importante. E, obrigada. Que bom. Que vejo o teu Facebook e os teus rabiscos, porque isso alegra logo amanhã. É? Eu, pelo menos, eu fico todo contente e dou logo 3 ou 4 gargalhadas e a pessoa fica bem disposta. Eu acho que os que são rabiscados também têm que ficar contentes. Eu acho que se forem inteligentes, ficam. Se forem burrinhos, ficam chateados. Ficam chateados. Mas isto é assim com toda a gente. É, pois é. Obrigado, Fátima. Obrigada eu. Até à próxima.